completa final, chame a torre 118 decimal 6, tampa posição. Rio 5973, chame a torre 186, tampa posição. Rodrigo 1804, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, azul 10, 12, correção, 1020. Good morning, American 980, descending to flight level 110. Good morning, American 980, Skok Ident, clear AM arrival, down to 2006, 281020. Heading 1020 and down to 2000 and 9 AM. American 980, you are number 1 for approach, flying heading 29 intersection. Again, heading, say again the heading. Delta Uniform in November Alpha intersection. And heading to the number 1 to the left. Bom dia, Victor Charlie Bravo, 105 nível para Jundiaí, só um minutinho para a cópia. American 980, clear for high speed descent. Clear high speed, American 980. Clear high speed, 980. How about Germany? Bom dia, bom, 1995, informação em ação. Bom dia, voo 1995, identifique, chegada bom, que desça para o nível 050. Na posição 9 do Pátio 3. Alfa Kilo, posição 9 do Pátio 3. Rio 597. Papa Romeo Victor Charlie Bravo, copia. Papa Romeo Victor Charlie Bravo está autorizado para CA Bravo Juliette Delta, Jundiaí, voo visual nível 105. A rota, conforme o plano, é posição Arubi, após Yankee Papatango, após direto para Bravo, Golf Charlie, e após segue conforme preenchido no plano. Decola da 17, com curva direita, é restrito a 1 mil pés pelo corredor Axé, até liberação do controle. O transponder é 5160, o controle opera em 120.8, cotejo. Charlie Bravo, correto o cotejamento, qual o pátio que se encontra? Ok, autorizado o acionamento, altímetro no 019, chame para o táxi, o Victor Charlie Bravo. Charlie Bravo, tá autorizado o táxi, chama para ingresso a 17. Bom dia, Tantri 5 no 7, identifique, chega da ponte, deixa para o nível 060. Ponte na 060, Tantri 5 no 7. Bom dia, voo no 607, identifique, chega da ponte, deixa para o nível 070. Voo no 804, é o número 2 para aproximação, vai seguir Boeing 757, reduza para 2209. Reduzindo 220, Boeing 804. American 980, clear no final ILS X-ray, runway 10, reporting on localizer. Clear to the final ILS X-ray, report to localizer, American 980. Romeu, Victor Charlie Bravo, decolou 30, chame o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo, tem um dia aí, um bom dia. 20, decimal 8, graças por um ótimo dia, Victor Charlie Bravo. Controle Salvador, cordial bom dia, o Papa Romeu, Victor Charlie Bravo. Bom dia, Papa Romeu, Victor Charlie Bravo. Contato na decolagem, tudo somente para 1.000 pés, corredor axé. Quando possível, informe seu estimado de pouso. 1.000 pés, direita, corredor axé. Mais alguns minutinhos, passarei de estimado. Controle o Victor Charlie Bravo retornando. O nosso estimado é altitude 1.3. 1.3. ligado? O senhor vai seguir via litoral? Se possível, voaríamos na... na proa... Só um minutinho, cara. Quando possível, a proa de Malco, senhor, pra... pra livrar a terminal BH. Mantenha ainda o litoral, está livre a ascensão para o nível 105, Vitor Charlie Bravo, aguarde coordenação. Tá, é, a proa de Malco, senhor, a ideal seria 236. Mantenha ainda o litoral, aguarde coordenação, Vitor Charlie Bravo. Litoral aguardando, Bravo. Sob vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, seu limite é o localizador. Descer, mantenha 4 mil pés. Direita 230, descendo para 4 mil pés, limite ao log, 1804. Bono 715, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 070. Nível 070 na Bonf, bom dia. Gol no 804, reduza para 1709. Traço da sua frente 1.000 pés abaixo, traço informado Boeing 757. Um grau no speed de 209. Hoje você está reduzindo a noite, tá no máximo. Gol 1995, está reautorizado a descida para 3.000, o ajuste no 020. 3597, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. 4 mil pés, ajustado no 020, tá? 3597. Gol no 607, desça para 5 mil pés, o ajuste no 020. Gol no 804, ainda mantendo a proa, desça para 2 mil pés. Aguarde o vetor final para receptar o localizador. 2 mil, aguardando, vetor no 804. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, está autorizado direto posição Malmo, subindo para o nível 105. 05 direto Malmo, Vitor Charlie Bravo. Gol no 804 para o localizador, curva esquerda para a 130, informe estabilizado. 0 para o 180, tem índio deputado Luiz Eduardo Magalhães. Ok, o gol 804 vai ser cortado, esquerda 130 para o localizador, confirma? Afirmo, informe estabilizado. Trabalhe. Gol 0897, bom dia. Identifique chegada Bonf. Esse é para o nível 070. Segue na Bonf, nível 070, 897 alô. American 980 is localizer inbound. American 980, complete final, contact tower 118.67, nice day. 118.6, complete final, American 980. American 980, with you on the ILS 10. America 980, good morning, you have in sight, check the landing gear, the wind is 210 degrees with 2 knots, QNH 1020, clear to land runway 10. 1020, clear to land runway 10, America 980. Please, report me for the landing gear down and locked, America 980. We'll report the landing gear down and locked, America 980. Zero via, zero, bono, cátimo, .995 da Gol, reduza para 1709, você vai seguir tráfego da companhia Band 737-800, 3 mil pés à sua frente, próximo de 12 horas. 1709, o Gol 99. Is gear down. Roger, clear to land, 220 degrees with 2 knots. Good land, 980. Autorizado a presente, o localizer, Gol 995. 995, curva esquerda para o 150, desça para 2000, está autorizado a final para presente. Esquerda 150, descendo para 2000, 995 autorizado. Passa dona estabilizada na LS 1804. Dona 804, completa final e chama a torre, 1862, é tambor post. 286, obrigado, até decolagem. Salvador, bom dia, Gol no 804, LS 10. Autorizado via para 2000, colar no localizador, preciso no teste. Gol no 607, está reautorizado via para 2000, quase permanece no 020, informe no localizador, só o número 4 para aproximação. Vamos manter indicado. Gol 1897, está número 62, é para aproximação, reduza para 259. Conversa para o Gol 1897. Afirmo, informe sair de cada Gol 1897. Ligada de 290, para 250. Reduza para 250, tráfego só frente da companhia, 9000, posição de 12 horas. Cruzando uma centena, descendo para o 060, é um Boeing 737-800. Esse é o carro na frente, está reduzindo a velocidade. Estou no 7 e no 5, como recebe Salvador? Identidade 6. Autorizado pouso na 10. Livre pouso na 0, estamos baixados e travados, com 804. Esta aproximação, chame a torre 118 decimal 6. 58,6, 995. Estou no 7 no 5, informe sua indicada. 2409, estou no 7 no 5. 19970, 201060, Bruno, 50, informação. Bom dia, Federal 9970, especifique chegada Mari, desça para o nível 120 inicialmente. 120. Calian, que troca para a frequência do solo 219 para cópia. Uno 607, reduza para Uno 809. Está autorizado ao final do procedimento. Reduzindo no 80, bola 607, autorizado ao procedimento. Vai atingir o 060, o bolo 7 no 5. Desça até 4 mil pés do Uno 7 no 5. 4 mil pés do Uno 019, ajustado no 7. O ajuste 1020. Bem. Agora melhorou a comunicação. Ok, ciente a 1 mil pés, é isso? Qual a altitude? É, ele correu até o pé. O ponto era da companhia, ok, ciente, só um instantinho. O Mike Charliak. Filmativo, aguardando para a cópia. Indo para o nível 105, é um Caravan, Charlie 208. Certo. Após o meu Vitor Charlie Bravo, informo o tráfego, posição de 12 horas, 27 milhas com o posto, cruzando nível 130 para o nível 120, Ambulance 737. Tá, 35 no 7, completa o final do procedimento, chame a torre 1186 até o Bobo. 1186 graus, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, o TAN 35 no 7, estabilizou, vai passar o externo baixado, checado visual. 70, estação vetor para livrar tráfego e continuar na descida. Curva esquerda, proa 030, seu limite ao localizador. Ao estabilizar na proa, está autorizada a descida para 3 mil pés. O ajuste no 020. Proa 030, essa proa tem para 3 mil pés. Quatro pelo Charlie Yankee na escuta, para cópia? Mike Charlie Yankee, autorizado então voo local, Salvador, Salvador, para operação de aerolevantamento pelo setor Whiskey até cerca de 25 milhas em coordenação com o controle. Decola da 17 com curva à direita para o corredor Axé, 1 mil pés, o transponder é 0174, controle em 120 decimal 8, cotejo. Tá autorizado o táxi, chama para ingresso na 17, Mike Charlie, que é 02 no POB, confirma? 03. 07, completa o final do procedimento, chame a torre 18-6 até o meu pouso. 1-1-2, com a torre, muito obrigado, bom dia, bom dia, 07. 5 no 7, cheque o trem, o vento é de... é variável, com 2 nós, o altímetro no 020, autorizado pouso na 10. Livre pouso na captura 10, tá? 3, 5 no 7. Ariane, por gentileza, troque para a torre novamente, 118.6 para ingresso, ok? Muito bom dia, Gonomeia 07, final ILS Cray, uma milha para o Índia Serra. Visual Gonomeia, Machado Travado. Gonomeia 07, bom dia, avistado, cheque o trem, aguarde pista ali, para o posto. Trem já checado, Machado Travado, guardando, Gonomeia 07. Bom dia, aguarde o instante, cópia 360 Guarulhos. Tá, 35 no 7, no solo aos 48, por gentileza agilize a liberação à direita. Táxi na Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette para o 4, tá, 35 no 7. Gol no 607, o vento de 030 graus com 4 nós, o altímetro 1020, checando o trem, está, perdão, já o trem checado, está autorizado o pouso no 10. Livre pouso no 0020, o ajuste gol no 607. Alinha e mantenha 17, o Mike Charlie Yankee. Copia? 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5405 e o controle opera em 120 decimal 8, corteja. Juno 71, correto, cotejamento, a informação vigente é a Juliette, chame pronto para push. Mike Charlie Yankee atenta a esteira do gol, está livre de decolagem da 17, o vento 020 graus com 4 nós. No 607, no solo 50, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 9. Ao livrar, taxi Alfa e Juliette para o portão 9. Mantenha a escuta, no 607. Pode manter a minha escuta, no 607. Para o localizador, curva esquerda para o 140, conforme estabilizado. Esquerda da 140 para o localizador, chamarei estabilizar, voo 1897. No localizador, voo 7,